demais. Glória a Deus. Vamos nessa? Vamos. Vambora. Oh, aleluia. Glória a Deus. A ti toda honra e toda glória, Senhor. Cantemos para o Todo-Poderoso. A ti toda honra, Senhor. Deus é bom demais. Deus é bom. Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom demais. É maravilhoso. A presença do Senhor me satisfaz. Todo mundo. Deus é bom. Oi. Deus é bom demais. Oh, oh, oh. A presença do Senhor me satisfaz. A presença nos alegra. Deus é bom. Deus demais. É bom demais. É maravilhoso. A presença do Senhor Olha me aí. Satisfaz. E Ele opera milagres. Se eu acredito. E pode mudar sua história. Eu acredito. Faz de você vencedor. Eu acredito. Oh, glória. Oh, glória. A Ele toda glória. Oh, glória. A Ele toda glória. Oh, glória. A Ele toda glória. Oh, glória. A Ele toda glória. Quando Deus opera, isso a vida muda. A Ele toda glória. O seu vaso encher tem que se esvaziar. Somos menos que nada, Ele é tudo pra nós. A Ele toda glória. O inimigo caiu e a vitória chegou. A Ele toda Deus glória. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. A presença do Senhor me satisfaz. A presença nos alegra. Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é bom demais. É maravilhoso. A presença do Senhor me satisfaz. Sua presença nos alegra, Senhor. Aleluia! E Ele opera milagres. Eu acredito. Que pode mudar sua história. Eu acredito. Faz de você um vencedor. Eu acredito. Que Ele é o Salvador. Eu acredito. Oh, glória! Oh, glória! A Ele toda glória. Glória. A Ele toda glória. Tem comida na mesa, família unida. A Ele toda glória. Você foi promovido, o salário aumentou. A Ele toda glória. E aquele carrão que Ele te abençoou. A Ele toda glória. E no seu casamento hoje tem mais amor. A Ele toda glória. Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. A presença do Senhor me satisfaz. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso, eu sei. A presença do Senhor me satisfaz. Vamos dando glória. Oh, glória. A Ele toda a glória. Oh, glória. Não esqueça que pra Ele é a glória. Mudar de quem é? A Ele toda glória. Seu vaso encher tem que se esvaziar. A Ele toda glória. Somos menos que nada, Ele é tudo pra nós. Diga aí. A Ele toda glória. O inimigo caiu e a vitória chegou. A Ele toda glória. É porque glória. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. A presença do Senhor me satisfaz. E o povo de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. mundo e Jesus me chamou. A ele toda glória. Hoje eu louvo pra Deus, minha vida mudou. A ele toda glória. É assim que ele faz. E não é não, é...